redondo, que rezas hei de rezar. Tenho filhos, tenho pais, tenho avós que são do mar. Que rezas hei de rezar, sem que se ofenda o mar. Senhora do Mar Redondo, que rezas hei de rezar, sem que se ofenda o mar. Senhora do Mar Redondo, deixaste roubar a redondeza da terra, que rezas te hei de rezar.